de nada eu voltei. Tão triste, tão triste. Que se ela soubesse, voltava para me abraçar. Foi um dia nas fundainhas que vi falando com umas amigas. Tirei-lhe beijos, elas riam das gracinhas. São coisas próprias das raparigas. E eu voltei, todos os dias a procurei. E soube que ela se chamava Rita. Foi a moça mais bacana que encontrei. E tinha os cabelos presos com uma fita. Chegou a madrugada, ninguém sabia de nada. Eu voltei, tão triste, tão triste. Que se ela soubesse, voltava para me abraçar. Era noite de São João, toda a cidade estava iluminada. Toda a gente de folia em turbilhão. Entre essa gente vinha minha amada. E trazia a amarrar o cabelo negro. A mesma fita da cor do céu. Com a mão atirou-lhe um beijo. E entre a multidão desapareceu. La FM en couleur. En couleur. Tu me queres uma vez na vida, uma vez na vida, uma vez na vida. Os que me adoras, que andas perdida, uma vez na vida, uma vez na vida. Os que me adoras, que andas perdida. Muito bom dia, amigos da Rádio Arconcel, e mais uma nova emissão de Portugal em Festa na companhia do seu animador Vítor. Triste fico quando te vejo passar. Isso tudo até o meio-dia. Espero estar tudo bem por aí onde estiver. Boa música, boa disposição. É agora no 96.2 FM ou www.radioarconcel.fr. Então hoje um programa muito rico. Como sempre, boa música portuguesa de hoje e de ontem. Boa música brasileira também, para vos trazer aquele calor de lá. Já estamos melhor que a semana passada aqui, mas ainda não está este calor, não é? E vamos lá começar então esta nova emissão de Portugal em Festa. Vamos lá com 20 anos ou 30 anos atrás, quem não se lembra, só digo um exemplo, boa sorte, uma vez na vida. A zumba na caneca, então já sabem. E vamos lá matar aquelas saudades há 20 anos, 20, 30 anos atrás, não é assim? Vamos lá nos lembrar aquela música. Preciso do calor do teu abraço, descansar em teu regaço, esquecer este sofrer. Me queres uma vez na vida, uma vez na vida. Os que me adoras, que andas perdida, uma vez na vida, uma vez na vida. Os que me adoras, que andas perdida, uma vez na vida, uma vez na vida. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléans et sur radio-arc-en-ciel.fr. Fomos cabelos, lábios de romã, sorriso aberto ao sol da manhã. Lá vai cartando por entre os trigais com cigarras e pardais. Luz a brilho, assim enfeitar. E rosmaninho, se perfumar. Olhos mais verdes que o campo que é seu. Foi no campo que ela nasceu. Carinhos, onde estão teus olhos tão profundos? E o calor de teus lábios quero meus. E o vinho que bebo abre minha ferida. Me embriago, mas te quero toda a vida. Ai, ai, onde estás, cigana minha? Que deixas minha canção desesperada. E te chamo e te procuro por toda a parte, mas aonde estás metida ninguém sabe. Negros teus cabelos cobriam teu corpo, tão cheia de amor. Zumba, o diabo da careca toda a noite que atrapumba.

pão. Desejo boa sorte de todo o coração. Alibaba. não sejas mal para mim. Telefonaram aqui a dizer que era tão bom ouvir estes temas já há uns 20 anos atrás. Gosta do fado e vai ver os touros na arena, mas as de sempre são as mais reianas. Um doce olhar e um sorriso deste... Diz que faz ficar nas lembranças. São mais claras do que a branca, são muito alegres, muito simples, muito francas. Onde vais, portuguesa bonita? Volta atrás a escutar a canção. Que esta capa com fita de prata é que alegra e mata o meu coração. E um sorriso com que tu me encantas dá vida e aquece a minha ilusão. As da madeira são tão lindas como as flores, e a natureza favorece a dos Açores. Mas as que vivem longe da terra natal têm alguém que as cante em Portugal. Por todas tenho muito amor, muita ternura. No meu caminho ficou sempre uma aventura. Onde vais, portuguesa bonita? Volta atrás a escutar a canção. Que esta capa com fita de prata é que alegra e mata o meu coração. E um sorriso com que tu me encantas dá vida e aquece a minha ilusão. Tão longe, contudo estivemos tão perto. O amor que julgava. Marc-Ancienne, Marc-Ancienne, en harmonie. La FM, en couleur, en couleur. Já sabe o que quer. faz. Depois desta música antiga, vamos lá passar aquela página de publicidade. Música mais jovem, mais nova, com novos trabalhos.

mais sans oublier les Capanegra pour animer le bal jusqu'au petit matin. Venez nombreux. Nouvel horaire. Oui, c'est tout nouveau. Venez à partir de 20h. Pourquoi? Eh bien, discuter, déguster un service snacking sur place. Tu peux déguster Mabifan, Moerlosh, planche à partager et plein d'autres choses. Mais surtout, des petites douceurs. Inde y tras un amigo le samedi 22 avril, le grand bal de la Révolution des œillets à la salle de mentition à Saint-Jean-de-Blanc. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. La société Aldora, spécialisée dans la rénovation, recherche pour ses chantiers basés sur l'agglomération orléanaise. Un ouvrier polyvalent pour les travaux de finition, carrelage, faïence, placo et un aide maçon pour les travaux de maçonnerie générale et rénovation. Si vous êtes intéressé, contactez le 06 11 88 36 70. Aldora, une empresa especializada em obra de renovação, procura para a zona de Orléans um trabalhador polivalente para trabalhos de acabamento, azulejo, tijoleira, gesso e um ajudante de pedreiro para obras de alvenaria geral e renovação. Se você está interessado, contactem o 06 11 88 36 70. Olá amigos e amigas, daqui fala o vosso boy Master Jake e cá estou eu para fazer-vos lembrar que no sábado dia 8 de abril eu estarei na discoteca New Dells em Orleans. Venha daí curtir mais um grande showcase ao meu sabor. Até já e sejam todos bem-vindos. Ai. Depois desta música antiga, vamos lá para a música mais jovem, mais nova, novos trabalhos. E vamos já então com Zazito, Sexy Baby. E seguimos depois, já depois, Johnny Abreu, Solteiro. Com essa mulher que me enlouquece e me deixa perdido. Sei que ela me quer seduzir, não sinto nem olhar para mim. Bem, baby, eu quero ficar contigo. Quando ela vai, não traz ninguém. Anda sozinha e ela é minha rainha. Quando ela sai, ai é demais. Já não consigo resistir, ela é o perigo. Ela é tão sexy, ela é tão gostosa. Ai, como eu adoro. Fazer, não fica com esta mulher que me enlouquece e me deixa sem jeito. Sei bem que me quer seduzir, mas finge nem olhar para mim. Essa mulher não tem nenhum defeito. Quando ela vai, não traz ninguém. Anda sozinha e ela é minha rainha. Quando ela sai, eu adoro quando ela vem e olha pra mim. Quero mais

posso ter nem nada mostrar. É só inveja, é só inveja. Nada posso ter nem nada mostrar. É só inveja, é só inveja. Estou mal a minha vida. Vejam como está e não está. Nada compro e nada faço. E não dei a que falar. Basta chuva ou basta sol. Falem sempre sim, senhor. Do que tenho e não tenho. Seja contra ou a favor. Nada posso ter, nem nada mostrar. É só inveja, é só inveja. Nada posso ter, nem nada mostrar. É só inveja, é só inveja. Deixam mal a minha vida. Vejam como está e não está. Nada compro e nada faço. E não dei a que falar. Posso ter, nem nada mostrar. É só inveja, é só inveja. Nada posso ter, nem nada mostrar. É só inveja, é só inveja. Jorge, um quarto aqui nas antenas da Rádio Arconciel. Espero que está tudo bem por aí, que está tudo rijo. Depois do Ricardo Nascimento, é só inveja. Vamos lá com o outro artista, Tony Careira. Foi ela, foi ela. E se ela não estava, nunca enganei. Só mais, mais um novo trabalho. É o Santiago, eu sozinho e tu sozinha. Sur le 96.2 FM de l'Orléanie et sur radio-arc-en-ciel.fr. Ela saiu de casa pelas 6:30. Foi rezar o terço na igreja da aldeia. Perguntou ao padre se ele tinha tempo. Queria um momento para se confessar. E ele perguntou: queres a Ave Maria? Ela respondeu: quantas me vai dar? O padre sorriu e disse para ela: vou dar duas depois da novela. O padre deu duas na primeira vez, para se confessar 6 dias por mês. Vai ter

almoçar, no almoço e no jantar. Ai que o bife na boa da empregada. Aí eu como uma, aí eu como duas, aí eu como três na madrugada. Olha como é turino, não sobra nada. Ai que o bife na boa da empregada. Aí eu como uma, aí eu como duas, aí eu como três na madrugada. Como até lá almoçar, no almoço e no jantar. Ai que bife na boa da empregada. Aí eu como uma, aí eu como duas, aí eu como três na madrugada. Olha como é turino, não sobra nada. Toda para festejar, seja loira ou mulher. Espera mais de meia hora, mais um bocadinho, tinha ido embora. Meu amigo, sei que tu tens razão, não foi culpa minha, foi de um garrafão. Tanta gente linda que anda a dançar, eu aqui sozinho farto de esperar. Estava tão fresquinho que não resisti, esqueci-me da hora quando percebi. Vamos lá beber um à telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. E já cá está, usei isto até tão bem, mas para a festa está bonita, não sabes o palo bem. A Maria já cá está, usei isto até tão bem, mas para a festa está bonita, não sabes o palo bem. Olá! E das 12 e 37 minutos aqui nas antenas da Rádio Arc-en-Ciel. Espero estar tudo bem por aí. E vamos lá até o Minho então com Vítor Rodrigues. Ligar para o Paulinho, que traga a mulherada, que sente cantar, beber, dançar até de madrugada. O Paulo é um bom parceiro, em qualquer farra faz falta. O baile já começou, o Paulo não chegou para animar a malta. O baile já começou, o Paulo não chegou. refrão. A Maria já cá está, o Zé está cá também, mas para a festa está bonita, não sabe São Paulo. A Maria já cá está, o Zé está cá também, mas para a festa está bonita, não sabe São Paulo. Não sabe São Paulo, não sabe São Paulo. A Maria já cá está, o Zé está cá também, não sabe São Paulo. Não sabe São Paulo. A Maria já cá está, o Zé está cá também. O Zé está cá também, mas para a festa está bonito, não sabe São Paulo bem. A Maria já cá está, o Zé está cá também, mas para a festa está bonito, não sabe São Paulo bem. Não sabe São Paulo bem, não sabe São Paulo bem. A Maria já cá está, o Zé está cá também, não sabe São Paulo bem. Não sabe São Paulo bem, a Maria já cá está, o Zé está cá também. We'll be right back. escondido atrás do baixo e da camisa. Olha o Bruno. Só tenho medo que ele caia para trás. Ficamos sem consolos do Minha, com o novo trabalho, o malhão é que nos faz dançar, será? Alegria é o que a gente tem, roda, roda de braços no ar, um passo que vai e outro que vem. Quem canta e dança aquece o coração. A alegria começa cedo, dança sem medo o nosso manhão. Neste dia de festança, quem canta e dança aquece o coração. A alegria começa cedo, dança sem medo o nosso manhão. Bota as mãos para cima e dá volta e meia. Torna a virar sem mudar o par, já festa na aldeia. O melhor é que nos faz dançar. Que entoa, tra lá lá lá. A arte se faz herança em quem canta e dança e nos faz dançar. O tempo que não voa na voz que entoa, tra lá lá lá. A arte se faz herança em quem canta e dança e nos faz dançar. Bota as mãos para cima e dá volta e meia. Torna a virar sem mudar o par, já festa na aldeia. O melhor é que nos faz dançar. Só entristece, só faz sofrer. A alegria traz à memória uma nova história para se viver. O amor que compadece, só entristece, só faz sofrer. A alegria traz à memória uma nova história para se viver. Bota as mãos para cima e dá volta e meia. Torna a virar sem mudar o par, já festa na aldeia. O melhor é que nos faz dançar. Alegria é o que a gente tem. Roda, roda de braços no ar, um passo que

nesta, cais sempre nesta, cais sempre nesta. A longa arma sempre um cambalacho, não bota acima e bota abaixo. Salve a noite, vai, não vai, não acho nada demais. E até gosto quando chegas, mas quando são duas ou três, lá digo eu outra vez, a não se conduzir, não beba. Acalmar o meu coração. Vou por ti, para fingir que não sinto mais paixão. Meia-noite às seis, abri o quarto à minha ex. E continuamos com aquele artista que estará connosco dia 22 de Abril, Jorge Guerreiro, na sala de festa de Montição em Saint-Jean-Blanc-Orléans, com o grupo Capa Negra. Está no quarto, vida de separado. Então vamos lá com a minha ex, Jorge Guerreiro. Vieram mulheres apetitosas, com elas roça-roça e a música a bombar. Bateram à porta e eu fui abrir. Fiquei corado, quase a explodir. Tão poderosa que mulherão foi pancada no meu coração. Abri o quarto à minha ex, ex, ex. Ela entrou louquinha e pediu mais uma vez. Abri o quarto à minha ex, ex, ex. Eu fiz amor com ela da meia-noite à seis. Eu fiz amor com a minha ex, ex, ex, ex, ex. Da meia-noite às seis, ex, ex, ex, ex. Abri o quarto à minha ex. Amor e vinho, no meu quarto alugado, estava bom demais. Sexy, vestido apertadinho, chamando-me amorzinho, ela queria mais. Naquele momento ela pediu, e toda a gente dali saiu. Foram embora e ela Amigos e amigas, daqui fala o vosso boy Master Jake e cá estou eu para fazer-vos lembrar que no sábado, dia 8 de Abril, eu estarei na discoteca New Dells em Orleans. Venha daí curtir mais um grande showcase ao meu sabor. Até já e sejam todos bem-vindos. Ai. E pois é, mais outro grande artista que estará aqui em Orleans este fim de semana, sábado no New Dells. Quem

e talvez seja o melhor pra mim. Só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom, bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom, bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou. Vamos lá para a última música hoje de manhã. Namorar a moda antiga, Tony Careira, Ana Malhoa. Este foi pedido da minha amiga Manuela, por ser na minha Rosi, por ser na minha Purina, sem esquecer, animador, a Glória. E também foi pedido do meu amigo brasileiro, para Marisa, do restaurante Tamarissa. Eu também gostava, não nego, que hoje fosse assim como era antes. Devia ser tão bom. E eu vou-me despedir de vocês com esta música e dou-vos encontro quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia, como sempre, a melhor música portuguesa na emissão Portugal em Festa. Devia ser tão bom. A partir das 14 horas até as 16 horas, a música da Glória com a minha amiga Glória. Será a receita hoje? Não sei, né? Ela não disse nada. Namora à moda antiga. Eu, para mim, foi um imenso prazer, um imenso orgulho estar aqui com vocês. Daqui lá, portem-se bem, cuida de vocês e até para a semana. Tchau, tchau. Mais valor do que hoje pôs na boca. Moça que nasce e apaixonasse, seria só nossa a vida toda. Devia ser tão bom e a vida mais bonita. Namorar às janelas, escondidos ele e ela, no namoro à moda antiga. Não há quem não o diga. Devia ser melhor e ter outro sabor. O namoro à moda antiga. a gente se namora e que pensa como tu e como eu. Façam como se fazia outrora, o romantismo não morreu. Devia ser tão bom e a vida mais bonita. Namorar à Chanel, escondidos eu e ele, no namoro à moda antiga. Devia ser tão bom, não há quem não o diga. Devia ser melhor e ter outro sabor, o namoro à moda antiga. Devia ser tão bom. En couleur. En couleur. Familiar, à volta de 350 médicos. Representa, em termos de utentes, mais de 500 milhão de utentes. E o que é curioso é que o Ministério da Saúde, até o momento,